Um brinde pra elite, desbojados, rum. A noite aqui é dos gatos. Festa clube VIP, estilo formal. Some charme pronto pra balar geral. Clique, tique, x e faço pose pra foto. Eu não me acho mais, se tu acha eu não me abalo. Fale, fale mal, fale bem, fale de mim. Quando mais vocês falar, meu ibope vai subir só. Só me importo com minha saúde. Deixo que o resto, esse povo cuide. Eu sou do tipo, malandro de estilo. Que só as pratas refletem minha madrugada. Meu vestuário é sempre impecável. Tem que ser chique pra ser um cara da elite. É isso aí, parceiro, é nós mesmo. Ha! Meu limite é o céu, que supere e faça um modo igual barquinho de papel. Sou da elite também, malandro de estilo. Até na banca dos playboy faço moda pros riquinhos, né? É na barca que a irmandade se encontra. Na classe nata da alta nossa tribo se esbanja. Na elite eu fui eleito a ser mais um cara chique, malandro da elite. Despojados e marrentos, assim que seremos. No andar, no falar, no modo de pensar. Nesse mundo, o sol nasce pra todos, mas brilha para poucos. No estilo que há, quem tá no estilo tá bem. Estilo é só pra quem tem. Ser marrento é ser correto, com atitude, ser esperto. Ter gingado na quebrada, fala, gira e tudo certo. Estilo é o que há, quem tá no estilo tá bem. Estilo é só pra quem tem. Ser marrento é ser correto, com atitude, ser esperto. Ter gingado na quebrada, fala, gira e tudo certo. Yacht Club é um lugar, bom lugar pra suar, namorar também. Yacht Club já vou na festa VIP, já tô de bobeira. Que beldade, beleza pura até viagem. Infelizmente, sempre de passagem. Do camarote, champanhe, vinho pra elite. De calça larga, estilo fashion, não me mite. Mas correção, não sou um cara bolchevique. Impecabilidade, faço minha moda, manequim de loja. Nunca fez a minha glória, popularidade. Porta sempre aberta. Os ingressos vivem pras festas, o ar é o que interessa mais. Todo mundo quer só falar do meu nome. Se for pra discutir, pode vir, cadê o homem? Se quer dialogar, tem que ter que ir primeiro. Se for um debilóide, o dialeto eu já conheço na elite. Tem que pôr um bom respeito, saber se importar, seja aqui ou no estrangeiro. Saber entrar e sair em qualquer lugar. Falar com as patricinhas e com os cara magnata. Estilo que há, quem tá no estilo tá bem. Estilo é só pra quem tem. Ser marrento é ser correto, com atitude, ser esperto. Ter gingado na quebrada, fala, gira e tudo certo. Estilo é o que há, quem tá no estilo tá bem. Estilo é só pra quem tem. Ser marrento é ser correto, com atitude, ser esperto. Ter gingado na quebrada, fala, gira e tudo certo. Estilo todos querem ter, alguns tem então. Mas pra ter estilo tem que ter de verdade. A malícia de falar, ser chique, ter charme. Primeiro lugar, personalidade. Muitos que acham que abalo geral, com estilo dos outros, se achando tal. Muitos me criticam, fazer o quê? Acho até legal ser um cara notável. Sou muito marrento, às vezes metido, mas discreto. Sou de poucos amigos, concordo. Ser metido não tá com nada, mas antes só. Tu que mal acompanhado, ser rapper. Não tem poder, não tem glamour, só canto por amor. Mas eu sei que eu escrevo aqui, meu estilo nunca foi moda de gringo. Tenho minha grife, meu nome tá escrito. Sou da elite da alta. No meu vocabulário não meço palavras. Sou exato e bem claro, arrogante pros chatos. Em discussão não fico calado, incomodados. A porta é logo na frente, se retirem. Pra vocês estou ausente. O brinde é pro sucesso da gente. O brinde pra elite, vida longa pros marrentes. Estilo que há, quem tá no estilo tá bem. Estilo é só pra quem tem. Ser marrento é ser correto, com atitude, ser esperto. Ter gingado na quebrada, fala, gira e tudo certo. Estilo é o que há, quem tá no estilo tá bem. Estilo é só pra quem tem. Ser marrento é ser correto, com atitude, ser esperto. Ter gingado na quebrada, fala, gira e tudo certo. Estilo é o que há, quem tá no estilo tá bem. Estilo é só pra quem tem. Ser marrento é ser correto, com atitude, ser esperto. Ter gingado na quebrada, fala, gira e tudo certo. Estilo é o que há, quem tá no estilo tá bem. Estilo é só pra quem tem. Ser marrento é ser correto, com atitude, ser esperto. Ter gingado na quebrada, fala, gira e tudo certo.